Altinto 1014, até a aprovação do 360, só instante pacota, por gentileza, Gol no 405. Thank you, vai dando 4 no 405, obrigado. Saída para Brasília, previsto? Sim? A saída prevista, Brasília? Vou levar o fita. Obrigado, hein? O 405. Fita Costa, estão autorizados, o vento é 130 com o outro, 6201. Detonagem, 6201. Pronto, conta. O Gol 1405, aprovado Brasília, nível de voo 360, 360, via Upper Zulu 17. Decolagem pista no zero, mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Então, curva à direita, perfil de subida, gole, eval, transição, ofito. 19,8 é o controle, 18,95, 14, 18,95, acione o código 5471 no Gol 405. Tente autorizado Brasília, nível é o 360, pouquinho 10, decola da. Decola 2 mil pés ou 3 milhas, curva direita. Controle 19,8, 5471, transponder, chame pronto para o estivexamento, Gol no 405. Então é quanto pronto para quando vamos para o estivexamento no 405, obrigado. O avião já passou? Firmativo, pode puxar no meia. Ah, tá, então entendi, que só estava autorizado. O senhor ia autorizar, então já estava autorizado. Certinho, pode puxar. Não, Web 6748, boa noite, acionando a identificação na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 4. 4 mil com no 0 no 4, Web 6748, chegada Mari. Puxando M2201, decolado aos 4519, outro lugar. 198, boa noite, M201. Dois chamou pro táxi, né? Fortaleza, o PUB autonomia, por gentileza? Meu irmão, PUB de 176, autonomia de 3 horas. Relativo, foi pegado, táxi à direita, via Índia, ingressando na Alfa, transdiretor 1895, vou voltar 3662. 3, via Índia, 1895, boa noite, 3662. Alô, 3858 para o táxi com 171 a bordo, 350, terreno João Pessoa. Pessoa com 350, 171. Táxi Ceará seguindo o 37 da Gol, já presta inicial o push. No ponto de espera, transfira por 1895, táxi via Juliette e Alfa. Tem um bom voo, TAM 3858. 1895, ando lá na cauda do voo. Prato. Boa noite, 3662, aliás, decolar autorizado, 130 com 8. Gol no 604, desça para 2000, 10, 2014, Ripley, X-Ray. 2000 livro X-Ray 1014, vou no 604. Para o táxi, jogou 1.85, está campeão desde 1.85, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alternando Galeão. Galeão 85410, táxi em frente, via Juliette, ingressando na Alfa Transfira 1895, altímetro 1014, bom voo, Gono 885. Em frente, via Juliette, na Juliette Torre 1845, 1895, voo no 885, boa noite. Boa. M62 decolado aos 49, controle agora 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Alta 3662. 3662, boa noite. Contato radar do 370 na saída PUCA. PUCA 370. To Frankfurt, flight level 350, just a minute to corporate clearance. Listen information, uniform, Canadian 1014, just 1 minute, please. Okay, I have your 86, please. Just a minute, please, and Canadian 1014, okay? Canadian 1014. A linha decola, tá 1-0, gol no 8. Não, 3-8-5-8, pronto, pode ser. Tá pronto? Afirmativo. Sente, após o 37 iniciar lá, Juliano, manter a pista 10, tá 3858. Ali vai bem após o gol, 3858. Mantenha a posição. Vai cruzar o nível no 50 em ascensão, médio. 201. No chame Recife. 251, não termo 3325. 251, 3325, uma ótima noite, 6201. 3152, informação de depósito. Afirmativo, já temos aprovado o Marcel 330, número 2 para a quarta, só instante, 3152. 3152. Torre Salvador, eu vou no 604. 604, avistado, chama o externo checando, pista 10, altímetro 1015 no 015, 130 com 10, agora a liberação, pista 10. Tomaremos externo. Objeto 6748, desça para 2000 pés, 2014, livre LS, extra. 2014, objeto 6748. Rushina M3 no 6, desça para 4000 pés, ajuste 2014, chegada bom, identifique. Identifica 4000, bom, bolsa 6306, caiu. Controle Salvador, boa noite, gol 1885, decolado, passa 1800 pés na Dael Leda. 1885, suba 360, saída da Dael, vigila. Dael 360, bom, 885. oito, vento de 130 com 8 livre para a decolagem. Guarda presente, 3662. 3662 fica na área do centro. Vou coordenar aqui, eu bato um pouquinho. Ok, obrigado. Gol 1604, checo trem de pouso, vento de 130 graus, 8 nós, pista 1-0, livre pouso autorizado. Está baixado, travado, passou externo, gol 1604, livre pouso na 1-0. Gol 50, gol 54, 19, 8, boa viagem. Boa. Salvador 3850. Meu cliente, o Frankfurt, flight level 350 via Upper Zulu 10 and then as a flight plan route after takeoff runway 10, maintain head until passing 2000 feet or 3 nautical miles from Salvador VOA and then turn left to perform Pulca Papa Uniform Charlie Alpha departure and then Z-Par transition Zulu India Papa Alpha Romeo Z-Par transition Salvador control frequency 119.8 Salvador Tower 118.95 and squawking 5466. Left hand, follow the left turn to the corner, just above Charlie Oscar and Amanda at the airport. Point after that, Zipar, Zulu, India, Papa Alpha Romeo, and the squawk is 5466. 5466, the departure will be Pulca. Pulca, departure, and then Zipar transition. Papa Uniform Charlie Alpha. Okay, the resistance is not maintain 2000 until 3 nautical miles. Maintain heading until 2000 feet or 3 nautical miles. Sim, Maria. Só calma e full red for push and start up engines at stand 1 on. Ano 604 no solo 57 da direita 29. Camarão 219, bom dia 04. Salvador, eu vou no 889, pronto para o táxi, com 137 a bordo, 4 horas e 22 de autonomia, alterna campina. Boa noite, 89, só um instante para o táxi, por gentileza, eu estou com o centro no, na linha aqui, só um instante, por gentileza. É, Campinas, do POV, autonomia? 137 de POV, 4 horas e 1 minuto de autonomia, e alterna Campinas. 13, desça para 2.000 pés, altitude altímetro no 0, no 5, informe no localizador. 2.000 pés, 1015, 101 no 5, chama no localizador, alternar 6313. 858, pode vir a Furuti. Agora. Paulo Salvador, é o Bono 604. Guarde. Em contato com o Centro Recife, solicitado pelo CGNA, devido à espera tanto na terminal do Rio quanto antes da terminal, ainda com o centro, sua decolagem teria que ser a partir dos 2310. Confirme. Afirmativo, 2310. 2310, ok. Hora certa, 2300. Vamos manter inicialmente a posição, mais 5 minutinhos de táxi por ponto de espera, ok? Ok, eu vou no 3889. Paulo Salvador, eu vou no 604. 1604, pousou e voou, táxi 70 da Juliette aguardando para ingressar ao portão 6. Você esperará na antes da Juliette para ingresso, eu vou no 604. Salvador, o Xanero 6310. Oceano 6310, já temos aprovação para Recife, o nível de voo 350, só um instante para cópia, número 2 na sequência. Zero, chama sempre Recife, frequência 1251, não tem 1-3325, boa viagem. Muito obrigado, 1251-13325, uma boa noite, gol 1885. Cruz 152, aprovado Maceió, 330 nível, via Peruí 58. Pista 10, decola mantendo reta, até cruzar 2.000 pés, uma terceira mira, após curva esquerda, perfil de subida é Puca, Jamo, transição Caju, controle 119.8, ator 18.95, acione o código 5477. Portão 9, para livre, só me confirma uma situação, tem algum tráfego ao seu direito do portão 8? Não, ok, tá livre, puxar, acionando 9, chefe táxi, tá 3152. 604, até o portão 8, ingressando na esquerda via Juliette, vai puxar no portão 9, uma rua da TAM, sem interferência no seu estacionamento. Cliente na Juliette, ingressará para o portão 08, por 604. In this sector, number 2 to push and start, stand by one please, conduzir ou serva a cela. Paulo, Oscar, 6748, livrando a sua esposa. 6748, táxi autorizado, atento da Juliette, seu portão 003. 7003, Oscar, 67. Pode chamar antes da Juliette, ok? Pode prosseguir o táxi à direita via Índia, sua decolagem já está liberada aí junto ao centro e coordenação com o CGNA, altímetro 1015, no 05, tem um bom voo. Táxi autorizado via Índia, é 310 para 4. Escuta para você. Aprovada Recife, nível de voo 350, aeroveu Perus 58, pista 10, decola mantendo reto até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva à esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 198, torre 1895, acione o código 5473. Silva, 310, 350 Recife, responde 58, decolando a pista 10. Contemplou 2 mil, terceira milha, executa após a Puca, Jamo, Caju, com curva esquerda, controle 198 e transponder 5473. 5473, remoto no 2, chame pronto, poxa. Toma ali. 30 graus, 089, sou no 889. Entre alinhar e decolar da 10, 0.8. 3.7.7.4.8, faz aí. Unifano 5, 5, sem identificação, autorizado chegada a mais, desça para 2000 pés, altímetro no 0, 1 no 5, vigilância de radar, informe no custo do localizador. Desde já, vou em Mari. São Itap. Vai voar Itap, 2000, 2015, reportará no localizador da X-Ray, 3, 3, 3. Localizador Campo Vista, ouça 63. Completo de aproximação, chame torre 10895, com pouso 6313. O 673030, Salvador no alternado, tráfego já estacionou no 8, táxi autorizado via Pátio Juliette, ingressando na Alfa, transfira torre 1 no 8, próximo 95, 1015 no altinho, tem um bom voo da 3152. Picha livre. Seven, clear for push and start, stand one, one, come to taxi. Voo no 889, decolada 06198, boa viagem. 1981, boa noite. Webjet não, desculpa. Oxa, né? 63 no 3, avistado, checo o trem, pista 10, pouso autorizado, 130 com 8, Oxa. Livre pouso na 10, 130 com 8, trem chacando. Salvador, boa noite, gol 1889. 889, contato radar super nível 360, BC da EL. 360 da EL. Autorizado voar direto da EL? Autorizado da EL. Thunder 077, Salvador Ground. When ready for taxi, call tower 118.905, 118.905. Contact 1805, Conor 065, vai. Voo 1405, solo. Voo 405, solo. 405, escuta. Quando pronto para push acionar, chame na frequência 118.95, ok? Ok, 1895 para posicionamento no 405. Caxena 6310, solo. 6310? 6310, chame na frequência 118.95 para push acionar. Positivo, obrigado. aqui o equipamento rádio, intensidade clareza 2. O 3152 ali mantém. Negativo. Chené 6313, solos 08. Libere a direita na minha escuta, táxi via Alfa, chame antes da Juliette para ingresso no pátio 1. Libere a direita, libere táxi via Alfa, chame antes da Juliette para o 1. Nossa escuta outra, né? 6313. A nível de decolagem então 3152, 130 graus, 07 nós. Boa noite, 2409. Boa noite, eu sou a identificação, autorizado chegada a bonde, vista para 3.000 pés, ajuste do altímetro no 05, vigilância radar. Ciente. Obrigado, boa semana. Sobre o 3152, boa noite, na sua escuta. 3152, contato radar, sua nível 330, perfil Puka. Fala 33, na Puka, 3152. Então, 2077, taxi approved via Juliet and Alpha. On holding point, call me right for takeoff. Come 077, via Juliet and Alpha, holding point 10, and we're still kind of 07. Ok, agilizando o ingresso pela Índia, ok? Ingresso pela Índia, portão 01, 3 ou 3.